3152 no solo aos 29, libera a direita na minha escuta. Prossegue Alfa e Juliette até o portão 08. Alfa e Juliette, portão 08, na sua escuta, 3152. Poderia confirmar a pista seca? Afirmativo, 3152. Ciente. Salvador, noite 05 da Gol. Boa noite. Gol noite 05, boa noite. Tráfego avistado, cheque trem. Checado. Gente, gol noite 05, autorizado pouso, pista 1 no 0, vento 1 no 3, 0 graus com 07 nós. Autorizado pouso 1 no 0, 05. Gol 8805, fique atento, foi reportado pela aeronave que pousou anteriormente, que tem uma festa aí acontecendo próxima aí à região da final da 10, e o pessoal tá apontando lasers para cima, ok? Tá certo, atento, obrigado. Poderia repetir? Estão apontando para cima, os dois canhões aí, soltos. Ah, ok. O gol no 805 copiou? Positivo. Copiou, obrigado, né? No 805. Sente. Voo 1805 no solo aos 33, libera à direita na minha escuta, prossegue Alfa Juliette até o portão 01. Alfa Juliette para 01 na sua escuta, 1805. Salvador, boa noite, com o 9794 na final, ILS da pista 10, baixar travessia. Voo 1714, boa noite, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus com 8 nós. Livre pouso, pista 10, voo 1714. Salvador, TE 3226, vai passar o Índia Serra contra a embaixada travada. TE 3226, boa noite, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, pistão 0. 3226. Gol 17, 14, no solo aos 41, libera a direita na minha escuta. Prossegue Alfa e Juliette até o portão 02. Alfa e Juliette na minha escuta 02. Portugal 020, clear pushback and start, come back red for taxi. TAM 3226, autorizado pouso, pistão no zero, vento 120 graus com 8 nós. Livre pouso, pistão no zero, TAM 3226. Salvador, gol 643, meia milha para Stan, já embaixo travado, visual com a pista, reduzindo para a aproximação final. Gente, gol no 643, número 2 para pouso, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. Gente, na sua escuta, gol 643. TAM 3226 no solo aos 44, libera a direita, na minha escuta, prossegue Alfa e reporta para ingressar na Taxiway Juliette. Alfa, reporta para ingressar na Juliette, na minha escuta, TAM 643, o vento 120 graus com meia dúzia de nós, autorizado pouso, pistão no zero. Autorizado pouso, no zero, gol 643. Shortgun 020 taxi approved via main apron, taxiway India, on hold point runway 10, come back right for takeoff, the QNH 1013. Roger, this is taxiway main apron, India, holding point 10, QNH 1013, call back ready for the taxiway 020. Sim, o Stan 3226 vai aguardar a passagem do A330 da Portugal, que prossegue para o ponto de espera após o ingresso a Juliette até o 07. Juliette 07 vai aguardar a passagem do A330. O Gol no 643 solou os 46, libera a direita na minha escuta, prossegue Alfa e reporta para ingressar na taxiway Juliette. Gol no 643. Era direita, livre, Alfa, porta ingressada Juliette, voo no 643. Voo 606 na final. Voo no 606, boa noite, continua a aproximação, reporta quando embaixo e travado. Portará. Travado, Gol 606. Gente, Gol 606, autorizado pouso pistão no zero, vento 120 graus com meia dúzia de nós. Autorizado pouso na pista 10, Gol 606. Portugal 020, maintain position, hold point runway 10. Segue Alfa e Juliette até o portão 04. E Alfa e Juliette até o 04, voo no 643. Portugal 020, line up and wait, runway 10. Boa noite, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. Voo no 606, solo 51, no libera direita, na minha escuta. Prossegue alfa e reporta para ingressar na Tatsui Juliette. Direita, prossegue alfa, na sua escuta, reporta para ingresso na Juliette, voo no 606. Portugal 020, cleared for takeoff runway 10, the wind is 120 degrees, 06 knots. Chanel 6258, cheque o trem, livre pouso na 10, o vento 120 graus, meia dúzia de nós. Livre pouso na 10, Chanel 6258. Portugal 020, airborne at 53, calm also at the departure 119 on decimal, correction, 120 decimal 8, have a nice trip, sir. Portugal 020 e de departure 120 decimal 8. Deus, boa noite, obrigado, bom serviço e bom final de semana. Boa noite. Voo no 606, via Alfa e Juliette, portão 05. Via Alfa e Juliette, portão 05, voo no 606. Oxané 6258, no solo 55, libera a direita na minha escuta. Prossegue Alfa e Juliette até o portão 11. Eita, Alfa Juliette, portão 11, você escuta 6258, obrigado. 805, Natal, nível 370, pronto, FOP. Autorizado Natal, nível 370, via UPS 1-0. Decolagem da pista 1-0, após a decolagem de primeira curva à esquerda. Realize o perfil da subida PUCA, transição ZIPAR. Frequência do controle 1-1-9, correção, frequência do controle 1-2-0-8. E o transponder é o 5471. Cotejamento correto, portão 01, chama pronto, o gol no 805.